Olá, ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Entre o Tempo e Tudo. Edição para segunda-feira, dia 4 de julho de 2016. Sou Carlos Bonaparte e vou estar consigo até bem perto das 21 horas. Agora são 17 horas, mais 9 minutos. Agora sim, 10 minutos, 17:10. Vamos iniciar esta edição com música positiva da artista Bruna Guerreiro, que nos vai trazer o tema Acredita. É com ele que iniciamos esta edição de Entre o Tempo e o Tudo, de 4 de julho de 2016. São 17:10. Vai, corre, sinto o vento a bater em ti. Não pares, toda a estrada tem um fim. Nos sonhos, eras tu quem vivesse. Não te quero, não te quero ver perder. Segue o instinto de querer, a cedo ou mais tarde vais ter o retorno do que fizeres para crescer. Eu quero acreditar. I'm alive.

bandeira. Eu sou imigrante, mas vou ficar com o verde e vermelho. Levanta a nossa bandeira. E pronto, cá estamos ouvintes. Vamos trazer aqui mais alguns momentos interessantes de rádio, entre os quais o nosso Minuto de Saúde, que já está a chegar, com o João Marques. E é desta forma que estamos a preparar-nos para mais umas rapidinhas na brasa. Mas depois do Minuto de Saúde temos uma música que acabou de chegar aqui à Antena Web. Aliás, eu vou partilhar convosco algo. Já partilhei aqui uma vez e volto a partilhar. Todos os dias, praticamente todos os dias, têm chegado músicas à Antena Web. E compensa aqueles dias em que não chegam. Porque há dias em que chegam até nós 4, 5, 6 novidades. E é bom. É bom quando assim acontece. Vamos trazer agora mais música, então. Antes, um Minuto de Saúde com João Marques. Depois, Sou Guerreira. Tema da Cati. Até já. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. O Minuto de Saúde desta semana vai abordar o tema da doença celíaca. A doença celíaca é uma doença crónica do tubo digestivo que interfere com a digestão e a absorção dos nutrientes dos alimentos. É causada por mecanismos genéticos e do sistema imunológico. As pessoas com doença celíaca não toleram a ingestão de glúten, uma proteína que se encontra no trigo, no centeio ou na cevada. A maioria dos doentes tolera aveia, mas a sua ingestão deverá ser vigiada. Este conteúdo foi desenvolvido pela doutora Inês Chora, médica do Hospital de São João do Porto. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaúde. Oh, oh, oh, oh, sou guerreira pela paz. Acender esta chama pela paz e pelo amor. Tentar ser feliz em liberdade, não existe raça ou cor. Ser todos unidos com alma guerreira. Amar o próximo sem fronteiras. Por um mundo melhor, amar a natureza. Passar pela vida, brindar à beleza. Chama pela paz e pelo amor. Tentar ser feliz em liberdade. Não existe raça ou cor. Ser todos unidos com alma guerreira. Amar o próximo sem fronteiras. Ter um mundo melhor. Amar a natureza. Passar pela vida. Brindar. São 17 horas mais 50 minutos. Estamos quase a finalizar a primeira hora e, como é lógico, não podíamos deixar de ter aqui o nosso momento de rapidinhas na brasa. São os novos parodiantes e eu espero que vocês gostem do que eles nos trazem nesta manhã, nesta tarde, aliás, de segunda-feira. Eu disse de manhã porque é em tempos as nossas rapidinhas eram da parte da manhã. Rapidinhas na brasa, os novos parodiantes. Depois, intervalo. Até já. Apresentam rapidinhas, rapidinhas, rapidinhas na brasa. O programa da parada da paródia. Agora que o euro a acabar, que vai ser de Portugal? Voltaremos ao triste fado? Espera aí que eu ainda tenho aqui uns cêntimos para uma gargalhada monumental. E viva Portugal! Portugal! Portugal! Portugal! A namorada do Cristiano Ronaldo, a Irina Sheik, diz que está completamente afastada da hipótese de retomarem a relação. Oh, minha, com o Cristiano Ronaldo pode acontecer, porque ele faz cá umas fintas e até mete com a cabeça, topas. Ina, isto é que é fome de bola. Sabias que na hora das refeições da comitiva da Seleção Nacional, o Renato Sanches foi sempre o primeiro a chegar? É que o Renato Sanches não é parvo e sabe que quando chega a hora das refeições, só os primeiros é que têm direito a 3 camarões na sopa de marisco. Em 2016, a Delta continua a ser o café da vida dos portugueses. Mais do que um café, Delta é partilha. É acordar com um bom dia, um pretexto para conversar sem horas contadas, a desculpa para estar com os amigos, vezes sem conta. Para a Delta, este é o maior prémio. Beber café consigo, todos os dias. todos os que elegem a Delta como marca de confiança há 15 anos consecutivos, como escolha do consumidor e marca 5 estrelas, agradecemos por nos fazerem melhorar a cada dia, para que os premiados sejam os nossos clientes. Delta, o café da sua vida. Já não sei o que fazer a esta maldita tosse. Eu também andei assim muito tempo e o que me valeu foram os reboçados Dr. Baiar. Em qualquer lugar, tenha sempre à mão reboçados Baiar. Fabricados com matérias-primas naturais e selecionadas, os reboçados Baiar aliviam a tosse mais resistente. Atenção, cuidado com as imitações. Ao comprar reboçados Dr. Baiar, verifique atentamente o rótulo das embalagens. Os reboçados Dr. Baiar são tão bons que até se vendem nas farmácias em carteirinhas de 100 e 200 gramas. Com reboçados Baiar, a tosse vai ao ar. Beber chá é mais um ritual de saúde e bem-estar. Neste verão, satisfaça os seus sentidos com os chás de sabor da Pérola do Rossio. Chá relaxante. Morango e champanhe, morango e framboesa, melão e ananás, pina colada e frutos silvestres. Na Pérola do Rossio são selecionados e embalados os melhores chás de variadas regiões do globo. Pérola do Rossio, chás e cafés, de quem sabe, para quem conhece. Pérola do Rossio, loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rossio 105, em Lisboa. Uma nova aventura vai começar. Os Aventureiros na Gruta do Tesouro. Mistério, suspense, ação e muito humor. Mais um livro fantástico de Isabel Ricardo que irá prender os leitores da primeira à última página. Uma edição saída de emergência, já disponível nas livrarias e nas grandes superfícies. Os inspectores Pastilhas e Amendoinha são uma dupla tão famosa e conhecida que até a polícia secreta sabe da sua existência e os chama quando o caso é para homens de barba rija e patilhas compridas. Assim sendo, aí estão eles para mais um Rádio Mistério. Aqui estão os inspectores Pastilhas e Amendoinha. Eles que entrem depois de devidamente apalpados e revistados. Ok, vamos a isto. Ai, credo, esteja quieta assim. Não faça cócegas. E não, por favor. Ai, mas o que é isto? Bem duro e rijo? É uma arma? Não, menina, isto é um taco com duas bolas. Quer ver? Quer? Ai, não vale a pena. Eu confio em si. Estou a ver que gosta de golfe. Ai, basta olhar para a sua cara para ver que adora meter as bolas nos buracos. Bolas? Isto é sempre assim. Vou cá voltar mais vezes. E quanta amendoinha. Tem maneiras porque não estamos no europeu de futebol. Dá-me licença que eu apalpe, inspetor Pastilhas. O quê? A mim? Mas não há cá homens que façam o apalpanço, não? Homens? Porquê? Não seja racista, inspetor Pastilhas, porque as mulheres de raça feminina apalpam muito melhor, fique sabendo. Ah, é a sua opinião e gostos não se discutem. Adiante, adiante. Senhor diretor, qual é afinal o servicinho para o qual a polícia secreta quer a nossa ajuda? Estão aqui todos os dados. Como sabem, foi detido um dos nossos elementos a passar informação altamente secreta a um espião russo. Por traição à pátria, o que é? Já pedimos a extradição do russo para o nosso país, mas desconfiamos que ele não atuava sozinho. Vejam se descobrem mais alguém metido nisto, ok? Esteja descansado, senhor diretor. Vamos tratar do assunto com a maior rapidez do que o dinheiro a acabar antes do fim do mês. Amendoinha, let's go. Ok, chefe. Contrariado, mas vou. Diretor, os inspetores Pastilhas e Amendoinha já estão de volta e foram já devidamente apalpados e revistados. E quem é esta senhora? Esta senhora é o outro suspeito que nos pediu para encontrar, senhor diretor. Mas ela é uma mulher? Agora realmente, porque fez uma mudança de sexo total e absoluta. É verdade ou não é? Vá, confessa! Ou queres que a gente torne a passar os vídeos que o traidor à pátria colocou no Facebook, hein?

Como fazem os outros todos que vão para a praia e tomam banho sem saber nadar. Ah, sim. Explica lá isso melhor. Explica. Então, confiava nos nadadores salvadores, meu sargento. Se eles lá estão nas praias, temos que lhes dar trabalho, meu sargento. Soldado Russ. Pronto, com toda a atenção, meu sargentão. O quê? O que é que tu me chamaste? Pronto, meu sargento. Eu não sabia que se ofendia tanto por lhe chamar sargentão. Bem, isso agora não interessa. O que eu quero saber é porque vens desarmado se eu disse que vamos fazer o exercício de ataque a forças inimigas. Vou desarmado porque quero ganhar uma medalha, meu sargento. Uma medalha? Mas qual é a tua, soldado raso? Assim desarmado, como é que atacas? Ataca aos chutes e pontapés, que é o que está a dar, meu sargento. Até dá medalhas, meu sargento. E eu também quero ser comendador. E tu achas-te com o mesmo nível dos que foram condecorados e agora são comendadores, achas? Até tenho mais nível do que aqueles analfabetos que escrevem chutes e pontapés com X, meu sargento. Eu, pelo menos, sei muito bem que a palavra chutes se escreve com CH, meu sargento. Aos 6 anos fui com os meus avós a Barcelona numa excursão com a Lusanova. Aos 12 visitei a Itália num circuito Lusanova com os meus pais. Neste verão vou com o meu filho à Ásia e faremos um cruzeiro. Faça como o Pedro e confirme-nos as férias da sua família. Com a Lusanova, viajamos juntos pelo mundo. Saiba mais em lusanova.pt. Informações e reservas nas agências de viagens do seu concelho. Por forma a obter café puro de aroma, não esqueça. Procure a loja da especialidade, Pérola do Rossio. Escolha café em grão selecionado. Moa unicamente a quantidade necessária, na hora e de acordo com a máquina. Escalde sempre a chávena. Pérola do Rossio. Casa especializada em cafés puros da mais alta qualidade, moídos e embalados à vista do cliente, além de misturas gostosas de cevada e chicória, com 20 a 60% de café. Pérola do Rossio. Loja histórica emblemática desde 1923, no Rossio 105, em Lisboa. A Revolução da Mulher das Pevides, novo romance de Isabel Ricardo, oferece-nos uma viagem para um dos períodos mais importantes da história de Portugal, as invasões francesas. Preparem-se para rir, chorar e vibrar intensamente com deliciosas horas de leitura. A Revolução da Mulher das Pevides, uma edição saída de emergência, já nas livrarias. Agora já pode ouvir os novos parodiantes a qualquer hora e em todo o mundo. Consulte o nosso site na internet em www.parodiantes.com. E para terminar, aqui ficam os remates finais à figura dos figurões. Ai! Desta vez acertámos no pau da baliza, porque a baliza não pôs as mãos a proteger o pau. Desculpa lá, meu. Acontece, né? É verdade, podes crer. A UEFA lançou um site em chinês sobre o Euro 2016. Ah, sim? Então, se calhar, foi por os chineses estarem tão interessados no Euro 2016 que houve menos cartões amarelos. Para os amarelos não os acusarem de racismo. Consola-te, homem. O Fernando Santos já disse que dentro de 2 ou 3 anos já teremos um Portugal mais sólido. O quê? Ainda mais 2 ou 3 anos para endurecer Portugal? Oh, Fernando Santos, andas mas é a pedir um caldo. Um caldo entornado. Os novos ingredientes apresentaram... Na Brasa, o programa da parada da paródia. Gosta de colecionar? Tem alguma preferência? Este programa tem.

18 horas, 18 minutos e depois destes dois temas é tempo da primeira edição do Vinil. Daqui a pouco temos história para ser contada pelo Luís Gaspar. Mas para já, mesmo assim, Vinil, vamos ouvir agora. Trazido pelo João Santarino da Rádio Universidade Autónoma de Lisboa. Todos os dias, João Santarino limpa o pó aos discos e passa um vinil. É a última música do lado B do LP, um daqueles discos que parece que sempre existiu lá em casa e que ouço desde garoto, vantagem ter um irmão mais velho. Talvez já tenhas ouvido a versão dos Limp Bizkit, mas não há nada como o original. Behind the Blue Eyes, dos The Who, foi editado em 1971 no álbum Who's Next. A capa era provocante, os quatro elementos do grupo a urinar na rua. O disco só apareceu por cá depois do 25 de Abril. E eu ouvi-o desde sempre, numa velha aparelhagem Telefunken, já muito rufanha. Agora trago-te com mais qualidade sonora. A rodar em vinil, The Who, Behind Blue Eyes. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. That's never free. Acabei de decidir, estimados ouvintes, que vou casar. às 18 horas e 22 minutos deste dia 4 de julho de 2016, fiquei a saber que um homem gastou 70 euros em doces para pôr fim a uma discussão com a sua esposa. Ora, no caso, seria a situação um pouco ao reverso e seria lá gastar 70 euros em doces. Só por isso, vale a pena. 18 horas e 24 minutos. Agora há uma história bem mais demorada e, se calhar, enfim, que o Luís Gaspar tem para nos contar na rubrica Histórias. A história que vou contar hoje é mais comprida do que as histórias que eu conto habitualmente. Mas eu sei que vocês não se importam com isso, antes pelo contrário. A história de hoje chama-se Maria de Pau e o Touro Azul. O lume já está muito bom, de maneira que vamos à nossa história. Era uma vez uma menina que ficou sem a sua mãe muito cedo. O pai voltou a casar e a nova esposa tratava a pequena muito mal. Como tinha inveja da sua beleza, mandava ir guardar os bois para os lameiros sem lhe dar qualquer merenda, para que ela, à falta de alimento, ficasse escanzelada e feia. Acontece que entre os animais que a acompanhavam havia um touro azul com poderes que ninguém conhecia e que, sabendo do infortúnio da pequena, se dispôs a ajudá-la. Um dia chegou-se a ela e perguntou: "Não trouxeste merenda? Tens fome?" "Tenho, pois há muito que a minha madrasta não me dá merenda", respondeu a menina. "Então, põe a tua mão no meu ouvido e verás como a tua merenda aparece." E assim se alimentou a menina. Alimentou-se nesse dia e nos seguintes. Até que a madrasta estranhou. Como podia ela andar tão bonita e saudável se não lhe dava merenda? Por isso, um dia resolveu ir vigiá-la ao campo para ver como arranjava a merenda. E quando descobriu, pensou logo em matar o touro. No entanto, o touro azul adivinhou o que o esperava e propôs à menina que fugissem os dois, pois de contrário morreria ele e a seguir ela. A menina aceitou. Montou no lombo do touro azul e lá foram. Ao passarem por um pomar de macieiras, disse-lhe o touro azul: "Passa com jeitinho, pois se tombares alguma maçã, vou ter de lutar com um bicho de 7 cabeças. A menina teve todo o cuidado, só que ao passar na última macieira, descuidou-se e uma maçã caiu. E logo apareceu um bicho de 7 cabeças disposto a atacá-la. O touro azul lutou com ele, venceu e seguiram viagem. Mais adiante, passaram por outro pomar, agora de pereiras. E o touro fez-lhe a mesma recomendação: "Passa com jeitinho, pois se tombares alguma pera, vou ter de lutar outra vez com um bicho de 7 cabeças. A menina fez tudo o que pôde para não tombar nenhuma, mas não conseguiu. Assim, lá voltou a aparecer outro bicho de 7 cabeças que o touro voltou a vencer. Seguiram depois o caminho até que avistaram um palácio. E disse então o touro azul: agora vais ter de me matar e enterrar-me aqui. Não, isso não faço, respondeu a menina. Vais ter de o fazer. Só assim te poderei ser útil. E só tens de fazer isto: matas-me, enterras-me aqui junto a esta fraga e vais depois àquele palácio pedir trabalho. Quando precisares de alguma coisa, vens aqui, bates 3 vezes nesta pedra e eu dar-te-ei tudo. A menina lá se convenceu a fazer como o touro dizia. E quando foi pedir trabalho ao palácio, lembrou-se de que não levava um fato apropriado e, por isso, receava que não a aceitassem. Foi por isso bater 3 vezes na fraga e pediu um fato de pau. Ao chegar ao palácio, aceitaram-na como criada de cozinha e foi apresentada ao rei e ao príncipe. Como era bonita e simpática, as outras criadas, que eram muito invejosas, não gostavam dela e puseram-lhe o nome de Maria de Pau, por causa do fato que trazia. No domingo, aprontaram-se todos para irem à missa, e só ela não, pois não tinha outra roupa para além da que trouxera. E por isso as outras criadas puseram-se a fazer pouco dela. A menina, no entanto, esperou que todos saíssem e foi a correr à fraga do touro azul a pedir um vestido de prata. E dali a nada apareceu, mais bela do que nunca, à porta da igreja, fazendo com que todos os olhares, incluindo os do príncipe, caíssem sobre ela. E ninguém a reconheceu como sendo a Maria de Pau. No fim da missa, a menina foi novamente ter com o touro azul para trocar o vestido de prata pelo de pau e voltou para a cozinha do palácio, onde as outras criadas se apressaram a dizer-lhe: oh, só queria que visses o que aconteceu na igreja. Apareceu lá uma menina tão bela com um vestido de prata que encantou toda a gente, até o nosso príncipe. Maria de Pau ouviu e nada disse. No domingo seguinte, lá voltaram todos à missa e ela ficou. A seguir foi ter com o touro azul e pediu-lhe um vestido de ouro e uma carruagem também de ouro para ir à igreja. Ao chegar, todos ficaram ainda mais encantados com a sua beleza. O príncipe, ao vê-la, pensou logo que a queria para casar. Chamou até si um dos criados e mandou despejar uma taça de peixe à entrada da porta quando ela fosse a sair da igreja. Assim, a jovem, ao sair, ficou com um sapato ali preso e acabou por deixá-lo ficar para poder ir embora sem ser reconhecida. O príncipe, no entanto, apanhou o sapato e guardou-o. No palácio, todas as conversas eram sobre aquela misteriosa jovem. E as criadas voltaram a encher os ouvidos da Maria de Pau com o encanto dessa jovem, dizendo-lhe também que o príncipe estava disposto a pedi-la em casamento. Entretanto, o príncipe, na posse do sapato, mandou mensageiros por todo o reino, anunciando que casaria com a jovem a quem ele servisse. Logo apareceram muitas candidatas, mas em vão, pois em nenhuma servia. E depois de tanto procurar, lá apareceu uma jovem que, calçando o sapato, ele serviu. Preparou-se o casamento. Contudo, quando ela seguia para a igreja, apareceu um passarinho que falou ao ouvido do príncipe: repara bem no sapato da noiva e vê como vai todo ensanguentado. O príncipe confirmou que assim era. E soube então que a noiva havia cortado um bocado dos dedos para que o sapato lhe servisse. Tal era a vontade de casar com o príncipe. Desfez-se por isso o casamento. E o príncipe lá voltou a procurar a noiva. Como já não havia mais onde procurar, decidiu que também as criadas do palácio calçassem aquele sapato. Todas foram experimentar, exceto Maria de Pau, que continuava no seu canto, suportando a troça das companheiras. Por fim, o príncipe mandou-a chamar. Por que não vem também a Maria de Pau? Se as outras experimentam, que ela o faça também, ordenou o príncipe. Ela calçou o sapato e serviu-lhe. A princípio ficaram todos incrédulos, a começar pelo próprio príncipe, que resolveu dar uma festa nessa mesma noite para anunciar o seu casamento com aquela pobre menina. A jovem, entretanto, foi a correr até junto do Doutor Azul pedir-lhe ajuda. E assim, à hora da festa, ela chegou ao palácio, mais bela que nunca, na mesma carruagem de ouro e, de novo, com o mesmo vestido de ouro. Ninguém no palácio queria acreditar naquela visão. Todos olharam para os lados à procura de Maria de Pau. Onde estava? Onde não estava? Até que a jovem se aproximou do príncipe e este, vendo-a de perto, concluiu que, afinal, as duas eram uma e só uma pessoa. E viveram muitos anos, muito felizes e tiveram muitos meninos. E estava eu aqui tão entretido com a história que há quase me esqueci de preparar mais música para esta edição do Entre o Tempo e Tudo. É mágico este momento das histórias do Luís Gaspares. Hoje foi a Maria de Pau, não sei se repararam. É a história, praticamente a história da Cinderela, mas sem a magia da Disney. Isto é... Pessoas que chegaram a cortar os pés para casar, ou parte dos dedos, no caso, para que o sapato lhes servisse e assim pudesse casar com o príncipe. Não era com E, não casava com nenhuma, casava com um. Alexandre Faria, chegou o verão! Que o DJ vem... 8 horas mais 42 minutos. Agora vamos ter aqui uma sequência de música brasileira das bandas do sul do Brasil e vamos começar com o tema dos Sétimo Sentido, chamado Faculdade do Amor, para ouvir também a banda Focos do Paraná, chama-se Em um Canto da Cidade. Ouvimos também Deixa Disso, dos Alto Astral, e depois um tema que eu gosto muito chamado Meu Anjo, é dos Top Soul. É assim que seguimos nesta edição do nosso programa, quando são agora 18 horas mais 42 minutos. Até já. Tirar 10 e ganhar o seu coração. Eu já prestei o vestibular pra te convencer, pra te conquistar. Larguei aquela vida de zoeira por caderno e lapiseira. Vou te estudar. Esse amor não tá valendo nada, tá igual raiz quadrada, difícil de resolver. Esse amor não tem resposta certa, mas pra mim não interessa, o resultado é você. Esse amor não tem resposta certa, mas pra mim não interessa, o resultado é você. Tô na faculdade do amor, sou universitária. da paixão. Eu vou estudar o seu olhar na sua prova, tirar 10 e ganhar o seu coração. Tô na faculdade do amor, sou universitária da paixão. Eu vou estudar o seu olhar na sua prova, tirar 10 e ganhar o seu coração. De 1,60m, baixinha e ciumenta, cor preferida é o azul. Curte uma balada com os amigos, tequila é o seu vício, uísque com Red Bull. Menino, teu sorriso é faceiro, me entrego por inteira, a gente tem tudo a ver. Esse amor não tem resposta certa, mas pra mim não interessa, o resultado é você. Esse amor não tem resposta certa, mas pra mim não interessa, o resultado é você. Tô na faculdade do amor, sou universitária da paixão. Eu vou estudar o seu olhar na sua prova, tirar 10 e ganhar o seu coração. Tô na faculdade do amor, sou universitária da paixão. Eu vou estudar o seu olhar na sua prova, tirar 10 e ganhar o seu coração. Tô na faculdade do amor, sou universitária da paixão. Eu vou estudar o seu olhar na sua prova, tirar 10 e ganhar o seu coração. Tô na faculdade do amor, sou universitária da paixão. Eu vou estudar o seu olhar na sua prova, tirar 10 e ganhar o seu coração. Uhum. Deixei de viver sofrendo por dois amores. Em algum canto dessa cidade deve ter alguém pensando em mim. Tive que deixar um amor do passado, não achei direito viver assim. Mas não pense que está sendo fácil deixar alguém que tanto amei. Por muito tempo vivi entre dois amores que muito desejei. Hoje decidi, vou viver somente com o marido, com essa mulher tão maravilhosa que há muito tempo tem me compreendido. Por amar demais, não pense que está sendo fácil deixar alguém que tanto amei. Por muito tempo vivi dividido entre dois amores que muito desejei. Hoje decidi, vou viver somente com o marido, com essa mulher. Mulher querida,

Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. Talvez muitos não saibam, mas a América Latina é rica em rock. Por isso mesmo, existe o programa Sem Fronteira, um espaço produzido pela Rádio Câmara e apresentado por Fernando Rosa, onde durante 60 minutos, aproximadamente, vamos não só revisitar o passado, mas também ter em conta o presente, a atualidade, as novidades do género rock, sobretudo na América Latina. Sem Fronteira, aos sábados, às 3 da manhã, com a apresentação de Fernando Rosa, no Canal 1. A Antena Web apresenta-lhe Sonoplastia, o programa onde poderá descobrir ou redescobrir as sonoridades antigas, estabelecendo assim uma verdadeira ponte entre passado e presente, sonora e culturalmente. Todas as semanas, aos sábados, entre as 14 e as 15 horas, venha viajar no tempo com a Antena Web. Sonoplastia, aos sábados, a partir das 14 horas, aqui no Canal 1. Terceira hora do nosso Entre o Tempo e o Tudo. E em tempo de festa vamos andar na dança do carrossel do conjunto típico Mundo Novo. Bom dia, neste caso, boa tarde. Ou deve que não, bom princípio de noite. Vamos lá, o carrossel vai arrancar. Agora as mãos nas ancas, paraste e não arrancas. O carrossel não se desfaz. Aquele que vai à frente dá-lhe um toque inocente e fazes logo marcha atrás. Agora as mãos nas ancas, paraste e não arrancas. O carrossel não se desfaz. Aquele que vai à frente dá-lhe um toque inocente e fazes logo marcha atrás. Vamos fazer fila, quem vai à frente é que nos guia. Está tudo pronto para dançar, vamos lá. O carrossel vai arrancar. Quem estiver cansado, retira-se para o lado, mas que não venha estorvar. Somos os reis da festa, quem se sentou não presta, pois não paramos de dançar. Quem estiver cansado, retire-se para o lado, mas que não venha estorbar. Somos os reis da festa, quem se sentou não presta, pois não paramos de dançar. Vamos fazer fila, quem vai à frente é que nos guia. Está tudo pronto para dançar, vamos lá. O carrossel vai arrancar. Para baixo e para cima, o carrossel afina, que ninguém pare de girar. A festa é toda nossa, que ninguém passa nossa troça. O carrossel não vai parar para baixo e para cima. O carrossel afina que ninguém pare de girar. A festa toda nossa que ninguém passa troça. O carrossel não vai parar. Vamos fazer fila, quem vai à frente é que nos guia. Está tudo pronto para dançar, vamos lá. O carrossel vai arrancar. Agora as mãos nas ancas, esperaste e não arrancas. O carrossel não se desfaz. Aquele que vai à frente dá-lhe um toque inocente e fazes logo marcha atrás. Vamos fazer fila, quem vai à frente é que nos guia. Está tudo pronto para dançar, vamos lá. O carrossel vai arrancar. Vamos fazer fila, quem vai à frente é que nos guia. Está tudo pronto para dançar, vamos lá. O carrossel vai arrancar. São 9 horas, 5 minutos. O espaço musical que se segue é da responsabilidade da Adriana Pequeno. Diz ela, tu matas-me. E eu nem fiz nada. Conjunto musical Santo André. Momento cómico desta tarde. Acho que rir faz bem. Vamos ficar com Estava a Assar Sardinhas, a versão do Conjunto Musical Santo André. Daqui a pouco voltamos para manter a seriedade habitual do programa Entre o Tempo e o Tudo. São 19 horas 6 minutos. Minha mãe disse vai vai. Quando eu era pequenino, minha mãe disse vai vai. Vai depressa assar sardinhas para o jantar do teu pai. Vai depressa assar sardinhas para o jantar do teu pai. Abaça as sardinhas com o lume ardente. Em meia pilinha, sem ninguém saber. Se fosse outra coisa, eu não me importava. Mas foi a pilinha que eu tanto estimava. Ai, que rica pilinha que eu estou a ver. Menina da saia curta, eu quero que sejas minha. Menina da saia curta, eu quero que sejas minha. Não volto a assar sardinhas, nem a queimar a pilinha. Não volto a assar sardinhas, nem a queimar a pilinha. Estava a assar sardinhas com o lume arder. Queimei a pilinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa eu não me importava. Mas foi a pilinha que eu tanto estimava. Menina da saia curta, venha as sardinhas assar. Menina da saia curta, venha as sardinhas assar. Eu não queimo a pilinha para consigo casar. Eu não queimo a pilinha pipilinha, sem ninguém saber. Se fosse outra coisa, eu não me importava, mas foi a pilinha que eu tanto estimava. Se fosse outra coisa, eu não me importava, mas foi a pilinha que eu tanto estimava. Cá estamos com mais música a caminho, é verdade. Ainda aqui resolveu um pequenino problema técnico, mas vamos esperar que volte tudo melhor. Bom, ficamos sem sistema, mas não. Bom, vamos ouvir uma musiquinha bem diferente agora. O tema é de Agir, chama-se Make Up. Vai ser para recuperarmos um bocadinho o fôlego aqui deste momento cómico. Porque a música é mesmo para isso, é para ser cómica. A música do conjunto musical Santo André. Make Up já é um assunto mais sério. E que eu, por acaso, aliás, até partilho bastante do Agir. Vamos então ficar com este tema e depois vamos ter o comentário direto de Brasília. Voltamos dentro de instantes. Ou eu disse alguma coisa, ou a Adriana deu alguma coisa, mas eu tenho a impressão que fui eu que disse. Já vou perceber o que é que foi, mas ela estava a sair, portanto, já vamos ver. Já agora nesta edição, na parte, portanto, na parte da cozinha, ou seja, na locução estou eu. Na parte da cozinha está a Adriana Pequeno. No serviço de guarda estão a Orquestra Sinfónica de Cães, de Vila Nova de Gaia. E depois também temos, no apoio psicológico, a Daniela Costa e a Diana Moraes. E agora sim, Agir, Make Up. Ela é linda sem make up. Ela é perfeita e quando se deita não precisa de make-up. Ela é linda, hey, ela é linda, linda sem make-up. How's she get? Sem batom, yeah. Ela foi abençoada, yeah. Com o olhar, com o dom, yeah, de parar o trânsito na estrada. E ela não precisa, yeah, de se pintar para provar que ela não precisa. Para que inventar se ela é? Ela é linda sem make-up. Ela é perfeita e quando se deita não precisa de make-up. Oh, linda por dentro como é por fora. E se ela não lutar, então vou dizer que mesmo quando acorda, ela é linda sem make-up. Oh, ela é linda, é, ela é linda, linda sem make-up. Quando ela vai sair, ela quer mudar. Por isso pinto os olhos e põe pestanas para melhorar. Mas melhorar o que ela já é perfeita. Eu gosto dela de qualquer maneira. Muitas vezes ela acha-se feia. Pode ser que um dia ela veja que ela não precisa de se pintar para provar que ela não precisa. Para que inventar se ela é? Ela é linda sem make-up. Ela é perfeita e quando não precisa de make-up. Oh, linda por dentro como é por fora. E se ela não lutar, então por isso dizer que mesmo quando acorda, ela é linda sem make-up. Oh, ela é linda, ela é linda, linda sem make-up. Ela bem quer tentar, só que ela não precisa de mais nada, não. Então para que mudar? E quando se deita não precisa de make-up. Oh, linda por dentro como é por fora. E se ela não notar, então vou dizer-lhe que mesmo quando acorda, ela é linda sem make-up. Ela é linda, ela é linda, linda sem. Ela é linda sem make-up. E agora, quando são 19 horas e 16 minutos, temos comentário direto de Brasília. Uma semana que fica marcada pelo término do programa Cleiton Aguiar e que prosseguirá na Rádio Antena Web com edições que ainda não foram ao ar, mas que já são, de facto, antigas. Boa tarde, com o Canal 1. E agora, o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Oferecimento: Dor se foi, o gel massageador que alivia as dores. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, liberados pela justiça, envolvidos no maior escândalo de corrupção instalado no Brasil nos últimos 13 anos, tiveram que ficar o fim de semana na cadeia porque não havia tornozeleira eletrônica para que eles cumprissem prisão domiciliar. Dentre os presos conhecidos, Fernando Cavendish, dono da empresa Delta, considerada a fonte inicial e mais importante do esquema de pagamento de propina. E Carlinhos Cachoeira, também personagem importante no início do desmonte do esquema, quando pagava propina para Valdomiro Diniz, lembram? Comparsa de José Dirceu e que administrava o esquema de loterias da Caixa? Vocês lembram que o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que preferia morrer a ter que ir para uma das masmorras brasileiras? Algumas autoridades também estavam e estão se negando a prender meliantes porque o sistema prisional brasileiro está saturado. E teve quem afirmou que o sistema não era o correto para manter os poderosos chefões do tráfico na cadeia. Mais recentemente, o ministro do STF, Dias Toffoli, conhecido por suas ligações com Lula, José Dirceu e o PT, para quem advogou, mandou soltar o ex-ministro Paulo Bernardo, mesmo após todas as denúncias de seu envolvimento no esquema que roubou mais de 100 milhões dos empréstimos consignados de aposentados e pensionistas. Argumento de Toffoli? Houve constrangimento ilegal na prisão do ex-ministro. Para os menos informados, Toffoli primeiro deveria se considerar impedido de julgar por ter trabalhado para o PT junto com Paulo Bernardo. Segundo, porque o apartamento funcional de senador ou senadora não é refúgio ou garantia para ninguém. E terceiro, Bernardo hoje é cidadão comum, não possui foro privilegiado. Por que seu caso foi analisado pelo Supremo? Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, cito ainda o caso da verdadeira exorbitância de poder quando o STF, através do ministro Barroso, escamoteou informações no seu parecer para permitir que o Senado interferisse no julgamento do impeachment de Dilma. Para demonstrar minha preocupação, com o cenário que está se procurando criar para livrar os chefões da política das barras da lei. Mesmo que tentem mudar as leis, estas não poderão e nem deverão interferir nos processos em andamento, principalmente da Lava Jato. Se fizerem, será o maior golpe contra a justiça no país. Mas que vão tentar, isto não há mais dúvida. Prestem atenção na pauta do Senado desta semana. Dois projetos em especial. O que prevê mudanças sobre as delações premiadas e o que libera o jogo no Brasil. Um vai dificultar e muito a atuação da justiça no caso de delatores. E o outro abre mais uma porta para a lavagem de dinheiro do crime no país. Com o desmembramento de alguns julgamentos da própria Lava Jato, dá a impressão de que o forno para a pizza já está aquecendo. Tenho até a impressão de que vamos ter um concurso tipo Masterchef para o Senado e no STF. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Wojtchumas. Oferecimento: Doce Foi, o gel massageador que alivia as suas dores. E já cá estamos, ouvintes, depois deste momento, enfim, documentário, com o comentário direto de Brasília. E agora temos mais uma, um número, vá, da rubrica vinil do João Santareno. Daqui a pouco o trabalho que temos para apresentar de Paulo Sousa, um nome que até foi finalista na sexta edição do concurso Ídolos, mas não venceu. Para todos os efeitos, aqui teremos nós a oportunidade de divulgar este trabalho do cantor. Para já, são portugueses que nos vão levar ao, que nos vão levar ao Egito, que vamos ouvir agora no vinil, nesta segunda edição. Os Táxi com Cairo. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. É o segundo LP dos Táxi, já famosos em 1982. Tinha bastado um álbum para os lançar para o estrelato. As expectativas eram altas para este segundo LP, em plena onda de rock cantado em português. E, meus amigos, o álbum não era tão bom como o anterior, mas o embrulho era no mínimo original. O disco era vendido numa lata. A sério? Qual cartolina, qual quê? Uma lata com a forma do disco. pintada a lembrar os ancestrais desenhos egípcios, um tocador de harpa e os nomes da banda, Taxi, e do álbum, Cairo. E sabem porque é que não ouço este disco tantas vezes como as que ele merece? Porque a lata custa abrir como o raio. Mas hoje abria, para tocar este LP nos giradiscos da rádio. A rodar em vinil, os Taxi, Cairo. Os Taxi com Cairo na segunda edição de vinil. Eu também tenho muitas saudades desta música, também me diz muito. Não porque eu ouvisse o disco

4 de julho. 4 de julho. Então, gente, hoje é segundona, né? É dia do operador de telemarketing, dia internacional do cooperativismo, dia da independência dos Estados Unidos e dia também de você ficar sabendo como anda o seu astral, guia dos astros, trazendo previsões agora para você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de plantão. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Ariano, sua capacidade profissional tende a ser reconhecida a partir de agora. Uma experiência anterior pode ser valiosa no presente. Negócios imobiliários ou produtos do lar pode ser uma boa opção de trabalho. No amor, a instabilidade pode ser passageira. No campo sentimental, talvez seja a hora de fugir ao convencional e inventar algo novo. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, você está mais propensa a se expressar de forma agressiva. Não convém, portanto, entrar em atrito com a família e pôr lenha na fogueira. A pressa pode gerar pequenos acidentes e até mesmo prejuízos financeiros. Já no amor, as vibrações são promissoras. Dia ótimo para paquerar e conquistar. Se você é comprometida, precisa se expor mais. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, você precisa realizar as coisas com mais determinação e não adiar as decisões que precisam ser tomadas. O dia favorece a tomada de decisões. Todo o seu esforço será coroado ao êxito, podendo receber ganho extra. No campo afetivo, você saberá atrair quem deseja. Isso será fundamental na relação a dois. Evite o romance com um colega de trabalho. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, sua dedicação no trabalho pode estar sendo avaliada. Por isso, dê o melhor de si mesmo. Não se deixe levar pelas aparências ou pela impulsividade. As finanças tendem a se descontrolar, por isso, evite os gastos extras. No setor afetivo, o clima é de comprometimento. A partir de hoje, cuide dos assuntos da sua intimidade. É melhor reservar-se. É isso aí, pessoal. A gente volta rapidinho falando para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, em Guia dos Astros. Guia dos Astros, com Jane de Paula. Oh, yeah, yeah. We started out being friends. I had my girl and you had him. Who would have known? Where it had been. Cause I'm holding you tight in the middle of the night after we just finished up again. We both waited weathered the storm. Could have cheated but knew that'd be wrong. Even though we came close, had to get you out of my mind. And then I feel in time if I slip to commit the crime. More than just a feeling, this is more than just a crush. This ain't some romantic gesture, this right here is called real love. And nothing really matters, long as there's you and me, there's us. And I'm letting you go, no. You're the truth. All alone, I was here for you. Waiting till the timing was right. Give me the green light. I'll show you girl what you've been missing. More than just a feeling, this is more than just a crush. This ain't some romantic gesture. This right here is called real love. And nothing really matters, long as there's you and me, there's us. And I life can be so unpredictable sometimes. Gotta be ready to read between the lines too. You feel me? More than just a feeling, this is more than just a crush. This ain't some romantic gesture. This right here is called real love. And nothing really matters, long as there's you and me, there's us. And I'm letting go. E já cá estamos mais uma vez, depois de um petit problema técnico. Desde já as minhas desculpas por este incidente. Agora sim, cá estamos, como tem que ser. 19h47, vem a segunda parte da Guia dos Astros e depois mais dois temas. We Don't Talk Anymore, música de Charlie Puth com Selena Gomez, e também a música Somewhere for Everyone de Jamie Lawson, nesta edição do nosso programa. Depois é intervalo e voltamos para a quarta e última hora do Entre o Tempo e o Tudo. Até já! De volta, a Guia dos Astros fala pra você de Leão. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Olha só, você será desafiado a pensar mais no bem-estar dos outros do que nos seus próprios interesses. A convivência com parentes será agradável, mas não deixe de lado a sua vida social. O momento é de muito desgaste no trabalho. O amor será o grande destaque deste dia. O clima de união será invejável pelos que vêm, mas precisa se entregar mais, viu, leoninas? Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, tenha mais sensibilidade ao lidar com pessoas que são frágeis, principalmente se essa pessoa é de sua família. Quem trabalha com uma atividade social será favorecido. No sentimento, você estará bastante seguro do que quer. A dois, o clima é de adotar um comportamento de parceria. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, sua vida social recebe um grande impulso. Este dia foi feito de encomenda para quem quer estar com os amigos e familiares. O período da manhã traz boas vibrações profissionais. Não demole para o azar. A vida amorosa requer mais atenção. Não convém provocar o ciúme de quem ama. Isso pode ser uma janela para a fofoca entrar. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, olha só, você começa o dia de bem com a vida. O astral favorece as relações com parentes. Há uma necessidade maior de aventuras, sem perder de vista o desejo de aprofundar os seus vínculos com o mundo real. Bom dia para apostar no seu poder de sedução. À noite convém que você recarregue as baterias, pois o seu pique estará com todo vapor. Ok, pessoal, aguenta só um pouquinho, a gente já volta, né, para fechar a Guia dos Astros hoje. Guia dos Astros com Jane de Paula. We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore, what was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. Just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight, if he's holding on to you so tight the way I did before. Game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of

desculpem, ainda tinha desistido com o Facebook e já nem sequer me dava conta de que tínhamos iniciado o programa. A propósito disso, Joanita, com Deixa Lá o Facebook. Horas, 6 minutos, aproxima-se Túnel do Tempo. Zizi Posse é o nome que hoje vamos conhecer na rubrica produzida pela Sucesso no Rádio. Já voltamos. E agora, vamos viajar no Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. A cantora Zizi Posse tem hoje 60 anos de idade. E em 1982, gravou a canção Asa Morena, do disco Harmônimo, que lhe rendeu seu primeiro disco de ouro de sua carreira artística. Asa Morena se tornou uma das 100 canções mais populares do século XX. No Túnel do Tempo de hoje, trazemos Zizi Posse. Thank you.

ouviu Túnel do Tempo. Até a nossa próxima edição. E ainda na ideia do acreditar, vamos ter a terceira e última parte daqui dos astros e depois sonhar. Outra dimensão. Ainda melhor. É isso aí, de volta, Guia dos Astros fala pra você de Sagitário. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Olha só, sagitarianos, hoje o dia está beneficiando os contatos com o público. Sua força de comunicação será notada, podendo se dar bem na área de vendas, publicidade, como educador ou ainda em atividades ligadas à saúde. À noite, a sua vida amorosa requer que você tenha mais cautela, mais compreensão e bem mais diálogo. Evite a rotina, Sagitário. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, descontração e família, bom dia para se dedicar a uma atividade criativa. Quem está planejando mudar de casa ou de emprego, não deve pensar duas vezes. Os astros estão a favor. À noite você vai preferir um lugar discreto e aconchegante para curtir a relação a dois. Sua sensibilidade será notada pelo seu par. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, o prazer de se dedicar a uma profissão com a qual você se identifica é um privilégio que poderá partilhar com os colegas de trabalho. É chegada a hora de você conquistar o seu espaço. Na vida sentimental, a convivência estará um pouco difícil. Sua força e o seu poder de entendimento terão um papel importante. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, não tenha receio de contar com a ajuda de pessoas influentes, principalmente se você tem vínculo de amizade com elas. A família dará todos os estímulos necessários no trabalho. O desejo pelo controle das relações mais íntimas tende a se acentuar. Por isso, o clima deve subir um pouco na relação com o seu par. É isso aí, pessoal. Amanhã de volta é Guia dos Astros, logo cedinho aqui, nesta melhor sintonia. Bye! Guia dos Astros, com Jane de Paula. Quem disse que não vou ser capaz de lutar e ir sempre mais além? Se às vezes parece que ando para trás, é porque sei que vou ser alguém. Eu sei o que quero e assim estou bem. Quem disse que é impossível eu sonhar e chegar a outra dimensão? Abrir os braços, conseguir voar, fazer da música minha paixão, saber dizer sim ou dizer não. Vou sair pra rua agora, a vida espera lá fora, e nem um segundo eu quero perder. Faço o que quero, mais nada, não deixo a porta. Quem disse que o bom dia fechada. E o futuro é o que eu quero viver. Você ir pra rua agora, a vida espera lá fora. E nem um segundo eu quero perder. Você ir pra Pois é, música da cantora Índia Malhoa, do seu primeiro álbum, chamada Sonhar, Outra Dimensão. E já que falamos de artistas que são ou que foram, já foram crianças e agora são cada vez mais adultos, por que não recordarmos um fadinho de 2013, se não estou em erro, de uma artista, não, 2012. Ela na altura tinha 13 anos quando cantou esta música. Ana Rita Prada vai presenciar-nos com Sabe-se Lá. Down the field. Sabe quando nasce, para que nasce uma pessoa. Belíssimo este tema de Ana Rita Prada. Eu confesso que ainda hoje gosto de ouvir esta artista cantar esta melodia, apesar de estar já a ter uma voz diferente agora. Até porque brincar, já passaram 3 anos, 4 anos. Ana Rita Prada, não, mais até. 3 anos, ah, pois é. Já passaram 6 anos. 3 anos foi da entrevista, da primeira entrevista que a Ana Rita Prada deu à Antena Web. Como o tempo passa, fantástico. E continuando a falar em crianças, em adolescentes, vá. Só para aqui, música dos Gaita no Peito. Mas antes, a rubrica Ecrã Digital. Ecrã Digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Deco acusa empresas de não respeitarem direitos dos consumidores. Entrou em vigor há um ano uma nova lei de proteção dos direitos do consumidor. A Deco considera que em alguns casos os consumidores ficaram pior e no topo da lista dos infratores põe as empresas de telecomunicações. A transposição da Diretiva dos Direitos dos Consumidores introduziu novas medidas no quadro legal português e eliminou outras, mas a Associação de Defesa do Consumidor defende que o saldo entre ganhos e perdas é negativo para o consumidor e dá muitos exemplos. Acusa as empresas de manterem contratos desajustados da nova legislação, de não cumprirem os deveres de informação a que passaram a estar obrigadas e de falharem na entrega dos formulários de cancelamento do contrato. Esta também é uma novidade da nova legislação, que pretende facilitar a vida a quem mais tarde pretende avançar para a resolução do contrato, mas segundo a associação, muitas empresas não cumprem. A Deco acusa os operadores de terem aproveitado a alteração à lei para passarem a cobrar custos da instalação dos serviços, quando o cliente usa a possibilidade de cancelar o contrato nos primeiros 14 dias, conforme previsto na lei. A exigência tem-se afirmado como um obstáculo à resolução de contratos, sublinha a associação, garantindo que vai continuar atenta à implementação da lei. As dificuldades encontradas pelos consumidores de serviços de telecomunicações em desistirem dos contratos firmados com as operadoras é um tema que a Deco tem vindo a acompanhar e que ainda em fevereiro reportou, anunciando que tinha enviado uma carta ao Ministério da Economia e à Anacom sobre o tema, relatando as centenas de queixas dos consumidores sobre o assunto. Ecrã Digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Olá, somos o grupo Gaita no Peito. E estamos convosco na Antena Web. Um beijinho. E um abraço. Canta comigo, canta faz bem. Se és meu amigo, vem só pra Eles são os Gaita no Peito. Agora temos Soluções Práticas, depois os Expresso 86. Vamos aqui recordar São Rosas, amor, São Rosas. Soluções Práticas. Encara o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções Práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção alternativa rádio. Uma produção alternativa rádio. Aqui, na sua rádio. Esta semana vamos aprender como ser assertivo sem ser agressivo. Como reagiria se a situação descrita fosse verdadeira e o seu colega de trabalho o encontrasse no corredor e lhe dissesse: "Ainda bem que te encontro, quero mesmo falar contigo." O que é que te levou a ires contar ao Arthur que eu ando com problemas familiares? Primeiro, sim, é verdade, mas permite-me que te explique o motivo. Segundo, pois, bem, talvez tenha dito qualquer coisa, mas... Terceiro, e depois, qual é o teu problema? E se na realidade não tivesse nada a ver com esta situação, como reagiria? Primeiro, isso não é verdade, estás enganado. Segundo, não, a sério, juro, eu não... Terceiro, ouve lá, estás parvo ou quê? Não fui eu. As palavras e frases que utilizamos, além de extensões do nosso pensamento, são verdadeiros alicerces com os quais vamos construindo a nossa vida. A forma como nos expressamos, bem como as palavras que utilizamos, determinam o caráter das relações que estabelecemos com os demais. Refletindo o nosso modo de estar, pensar e agir perante eles e os acontecimentos da vida. Falamos de competências sociais e da sua importância na sociedade atual, sobretudo sob o ponto de vista profissional. Já ouviu falar em assertividade e ou ser assertivo? Se está inserido no universo empresarial, é natural que sim. Trata-se de business words. É provável até que já tenha frequentado alguns cursos sobre o tema. Sabe na realidade o que é que significam? Soluções Práticas. Encara o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções Práticas. Conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção alternativa rádio. Uma produção alternativa rádio. Aqui, na sua rádio. Estás parvo o quê? Não fui eu. Gostei desta frase. 20 horas 37 minutos, daqui a pouco despedidas. Depois dos Expresso 86 com São Rosas, mulher e não amor. O que pode não ser sempre a mesma coisa. E pronto, ouvintes, são 20 horas, são 41 minutos. Estamos no término desta edição do Entre o Tempo e o Tudo. Assim que esteve comigo nestas 4 horas, ou pelo menos bastante tempo, ou algum, o que seja. O importante é que esteve comigo algum tempo e ficou. Então, por isso, agradeço-lhe pela sua presença e pela sua companhia. Vamos ter aqui os últimos 4 temas para fechar esta edição. E os 4 temas são os seguintes. Primeiro, Estrelas Incomparáveis, com Nunca Mais Te Quero à Minha Beira. E a cantora Lia, com Por Ti, O Que Eu Faria. Depois, os Flor de Lis, com Ritmo do Mundo. E Olavo Bilac, com o seu novo tema, Maior. Assim nos despedimos e eu desejo aos ouvintes a continuação de uma ótima noite na companhia do Canal 1. Boa noite e até amanhã às 17 horas. Por ti, só por ti eu morreria. A ti só.

ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem. Quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Oh, se era certo, se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo, saberei. Eu sou maior, eu sou maior do que era antes, do que era antes. Estou melhor, estou melhor do que era ontem, do que era ontem. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando nos esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo, se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo, saberei. Eu sou